Gavestática, o mais refinado conteúdo da internet. Vamos ver se eu sei fazer a apresentação ainda. Respiração. Gavestática! Fala pessoal, começa agora mais um Gavestática Estática, de volta, eu sou o Diego e estou aqui com o Ike Frost. E aí pessoal, já dá pra ver que o Flyfish esqueceu como é que faz tudo, né? Tudo errado. E com o Fábio Nazaré. E aí, traças. Abandonou o Dr. Fábio? Cara, tá faltando de respeito. Tomou ofensa, essa, tomou ofensa. Né? Tirei uma graduação do cara, velho. Isso é a maior ofensa pra um doutor, né, cara? Pois é, quanto tempo, né? Quanto tempo, velho? Pra quem não sabe, a gente só conversa quando grava, né? Ou seja, a gente ficou esse tempo todo sem conversar, né, cara? É verdade. Só pelo WhatsApp de vez em quando. É, só WhatsApp mesmo, velho. Aquele negócio sem alma, né, cara? É, os ouvintes não sabem, mas a gente, na verdade, se odeia, né? A gente se odeia. Apenas pelo dinheiro, né, cara, que a gente tá nessa. Isso é um artifício antigo de podcast, né? Já tá manjado, né? O quê? Você inventar briguinhas. Não deixa nem sei o que, não sei quem brigou durante a gravação. Isso é muito antigo, né? Essas mentiras. Porque o pessoal gosta de novela, né? Uhum. É, novela, né? Tanto é que Game of Thrones, que a gente não vai falar hoje, virou uma novela. Já começou a puxar briga. Olha só. Vamos brigar em outro momento. Hoje não. Uhum. A Vi não vai participar. Ah, se bem que a Vi tá aqui meio perto. Acho que se a gente falar spoiler, ela vai ouvir. Vi, dá um grito aí. Só pra... não pode dar um grito, o Luke tá dormindo. Tá acordado ele? Nossa, eu acho que ele tá capotado aqui. É. Cara, vocês vão querer falar de Game of Thrones mesmo? Eu prefiro que não, né? Melhor não, né? É, melhor não. Não, pode. Podemos deixar pra outro momento. Né? Antes de a gente falar de cultura pop e tal, vocês querem falar o que vocês andaram fazendo em geral, né? Eu sei que, por exemplo, Fábio casou, andou pintando a casa, né, cara? Cara, desafios da vida. Eu estava solteiro ainda. Eu não sei se você tinha casado já quando a gente gravou, mas acho que você não tinha se mudado ainda. Então, aconteceu muita coisa. Teve a festa de casamento. Que o Aiken não foi, né? O Aiken disse que o Aiken não foi. Aí que não foi, ele confirmou, ele não foi, não compareceu. Um pequeno problema. O cara é foda, né? A pessoa dorme demais e acaba... Não, um pequeno problema, ele é dormir. Se eu não me engano, não foi no fim de semana, né, que foi o seu casamento, foi que eu tive uma inflamação nos dois ouvidos simultaneamente? Acho que foi. Cara, eu lembro disso, você teve esse episódio aí? Foi, caraca, eu achei que eu ia morrer, maluco. Você quer falar? Olha aí, o Fábio casou e o Ike tem mais uma história de podridão, né? Não, cara, se a gente for fazer mais um episódio daqueles do Podres por Dentro, né, uhum, que já fez antes, dá pra preencher só comigo. Porque eu me arrebentei esses últimos tempos, cara. Caramba, velho. A Vi quebrou o dedo também esses dias na mudança. E foi da maneira bem heróica mesmo, hein? Que ela simplesmente ela esqueceu que a gente aqui, quando se mudou, a gente aproveitou a cama que tava na casa, né? E a cama é um pouco mais alta do que a anterior, ela esqueceu disso. Aí caiu, ela tava sentada na cama pra dar mamadeira lá do Luke, aí caiu o paninho dele no chão, né? Aí ela foi, sabe quando você se inclina pra pegar uma coisa no chão? Em cima da cama ainda, só que ela não calculou que tinha mais, sei lá, um palmo a mais de altura, então ela foi descendo, aí caiu. Aí caiu com o... apoiando... Ela não caiu, ela escorregou pateticamente até o chão, né, de forma... Não, mas a Vi, cara, ela é tão guerreira que ela quebrou o dedo, aí eu vi, você tá bem? Eu vou dormir, depois eu vejo isso. No outro dia de manhã a gente foi no médico, o cara disse, então, você tá com o dedo quebrado. Caraca, mano. Como que ele aguentou? Não, porque assim, não foi uma fratura exposta, foi uma trincadinha, né? Mas na verdade ela achou até que tava pior. Quando ela disse, não quero nem ver pra não... Sei lá, ela achou que tava zoadaço o negócio, né? Acordou, viu só um inchado assim, acho que não é nada, né? Mas vamos no médico, né? O médico foi lá, tirou raio-x e viu, tá trincado. Tá quebrado mesmo, ó, tá corrigindo aqui, ó. Ela tem muito orgulho da podridão dela, tá vendo? É, o Flyfish diminuindo a cor dela. Como assim você tá dizendo que eu sou saudável, porra? Que história é essa aí? Eu tenho uma fama nesse podcast. É, meus amigos, é. Quando foi a última vez que a gente gravou? Fevereiro? Cara, eu nem lembro. Eu vou dar uma checada aqui. Fevereiro ou março. Porque o meu casamento foi no dia 11 de março. E eu acho que depois daquilo a gente não gravou mais. Caramba, foi o ano inteiro praticamente? Acho que foi, eu acho. Eu vou dar uma olhada aqui na publicação, deixa eu ver. É, né? Cara, é, o último podcast que tem é de março, mas o Fábio não participou. Foi eu e o Aiken só. O Fábio participou foi de janeiro, né? E isso, a publicação foi 20 de janeiro, a gravação deve ter sido uns 5 dias antes. É, deve ter sido isso mesmo. Aí mesmo. Você não tá nem casado nessa época, né? Viu, galera? Uns 5 dias antes. Esse é o quão organizado nós fomos. Não, em janeiro, né? Eu nem sei se foi uns 5 dias mesmo. Porque eu casei no papel em fevereiro e a festa foi em março. Então não. Olha aí. É, acho que aguenta mais um tempinho aí casado. Porra! Cara, hoje em dia é assim, cara. Fim do seu relacionamento, cara. Hoje em dia é assim, cara. Quais são as suas intenções de que foi fiz com a minha pessoa? O que é isso? Na verdade, esqueci que você é uma pessoa estudada, né, cara? Você não toma essas. O Flyfish quer você só pra ele, né? É, cara. Isso aí você tem que intelecto. Pra fazer isso, tem que assistir aquele negócio do GNT lá de poliamor, Ah, velho, não vou nem falar de poliamor. Mas ensina como faz isso. Da última vez que eu falei de poliamor, a galera xingou aí. Pô, por falar nisso, nesse tempo... Opa, agora tá interessante. Nesse tempo do ostracismo, a humanidade ficou cada vez pior, né, cara? Verdade, cara. Hoje, cara, em pouco tempo, eu já tô me achando ingênuo. Lembra que a gente falou nas últimas gravestáticas, a gente falando do elástico da extrema-direita? Pois aquele é. Aquele negócio dizendo, não, mas o mundo tá melhorando, né, cara? E pouco tempo depois, cara, foi um dominó, né, cara? Muito louco aí. Eu mantenho minha posição de que tá melhorando, só que as pessoas que são merda estão se mostrando mais. Pô, tomara, né, cara? Porque eu gostei muito da expressão que eu li em algum post no Facebook esses dias, que a pessoa escreveu pororoca de chorume. Muito boa essa expressão. Porque é uma pororoca de chorume. Pororoca de chorume. Caraca, maluco. Tem a galera que surfa pororoca, né? Que surfa na pororoca, cara. Pega, faz jacaré, né? É terra plana, é negacionismo científico, é marcha neonazista. Da terra plana, cara. Que eu acho que depois de tanta coisa bizarra que andou acontecendo, a galera até parou um pouco de falar da terra plana, né? Porque tem tanta coisa pior, né? Acontecendo. Não, essa galera é ingênua, né? Infelizmente, como eles estão agora tendo muita voz, eles causam algum estrago, né? As crianças ingênuas, as crianças que estão lá, não entendem direito ainda como as coisas funcionam, leem uma coisa dessa e acreditam, né? Sabe o que eu fiz pra evitar isso um pouco? Tem uma revista chamada Ciência Hoje, que você pode patrocinar ela pra ela ser uma assinatura pra escola pública, né? Então, eu fui lá e conversei com o pessoal e resolvi patrocinar, né? Uma escola pública receber. Se uma criança daquela pegar uma revista daquela e não ficar falando merdas, tipo, negando o aquecimento global... Que bom que você tocou nesse assunto. Adivinha sobre o que eu tava discutindo com uns energúmenos na internet hoje, mais cedo. Pessoal querendo discutir sobre aquecimento global. Tava esse mito? Divertidaço. Esse mito. O grande problema disso tudo é que a ciência não conversa com as pessoas, né? Não consegue conversar, né? Você tem um Neil deGrasse Tyson que faz um cosmos, né? Pouca gente assiste, pouca gente se interessa. E quem de fato conhece as coisas se fecha na academia. Pelo menos aqui no Brasil acontece muito isso, né? Aqueles poucos que tentam falar alguma coisa na mídia, né? De uma forma um pouco mais palatável, né? Às vezes são até execrados. Acho que o próprio Carl Sagan falava disso, né? Que ele tinha um certo preconceito na academia porque ele queria levar a ciência para as massas, né? Aí agora a gente tem essa merda aí de as pessoas negando que o aquecimento global tem origem... Influência humana, né? Influência humana, que falando de terra plana e as imbecilidades, né? As pessoas considerando homoafetivos como uma doença, né? Fica essas bizarrices, né? Tem até já partindo para as coisas que a gente andou vendo e tal, de várias coisas que eu andei assistindo nesse ato todo aí, eu queria comentar até de uma parada que tem um pouco a ver do que é a série que eu comentei com vocês lá no WhatsApp, a Handmaid's Tales. Alguém chegou a assistir? Ou ouvi falar alguma coisa? Não ouvi, mas eu ouvi falar já. Handmaid's Tale. Ah, já ouvi falar, sim. É, que ele é baseado num livro, acho que da década de 80, mais ou menos, assim. Já teve até, eu até descobri que já teve um filme com o... Qual é o nome daquele cara lá que, do Poder do Chefão, que era aquele conselheiro lá do primeiro filme? Lá? Robert Duvall. Robert Duvall, né? É até com ele o filme lá antigo. Eu vi um trailer. E essa série, cara, ela se passa tipo como se fosse um futuro meio próximo, onde os Estados Unidos, eu não lembro agora se é o país inteiro ou se é uma região, foi instaurado lá uma sociedade teocrática cristã, mas não é baseado na igreja católica, nem evangélica, nem coisa do tipo, né? É como se fosse uma coisa nova mesmo, assim. É bizarro, cara. É um quase Estado Islâmico, sabe? Porque as histórias que a gente ouve falar, só que é uma coisa meio que você vê, assim, parece aquele futuro meio distópico, sabe? Aquele negócio de todo mundo se olha, só dá aquele sorriso falso, falam frases ensaiadas, sabe? Pra conversar com outro. Ah, que belo dia, cara, é, louvado seja, sabe? Coisa do tipo, assim. Uhum. Que você até pode pensar, quando você vai assistindo, você vê assim, nossa, que coisa mais surreal. Só que ela é toda pontuada com os flashbacks de mostrando como foi que a sociedade chegou naquele ponto. Uhum. É bem interessante como você vê que não é muito distante do que a gente vem passando, não, sabe? Eu começo até a suspeitar que isso é bem possível de acontecer, cara. Cara, hoje eu não duvido de nada que possa acontecer. Tem um ponto de virada que isso seria a coisa mais diferente do que ocorre com a gente, é que a raça humana vem sofrendo de uma infertilidade que aumentou exponencialmente, sabe? Uhum. Nos últimos 10 anos a série diminuiu muito mesmo o número de crianças nascidas. E isso também é meio que um ponto de virada, né? Que aí o pessoal até começa a procurar por mulheres que são férteis ainda. Uhum. E dentro dessa sociedade existe as aias, né? Que é justamente a tal Handmaids, né? Que a série se baseia na visão de uma dessas aias. E qual é a função da aia nessa sociedade? Ela é basicamente uma escrava, né? Presa em uma casa de um senhor. E qual que é a função dessas aias, né? O senhor lá da casa, se baseando em uma passagem da Bíblia, se eu não me engano, né? Ele usa isso como pretexto para cada mês, a cada época fértil da mulher, que eles chamam de uma cerimônia, né? Em que é basicamente a mulher, a aia, é estuprada. Uhum. Em função para que ela possa gerar filhos para casa, sabe? E isso acontece todo mês, assim, com as mulheres. E é uma coisa misto de assustador com bizarro, sabe? A cena, assim. Não vou nem descrever muito como é que é a cena, que ela... A cerimônia é bem específica, sabe? Sei como é. Mas ela é tipo um terror, assim, ou é mais pra suspense? Cara, tem uma mistura de drama com terror mesmo, assim. Tem algumas partes que beiram o terror mesmo. Terror psicológico, né? Eu acho que o sentimento que mais passa mesmo é de opressão, sabe? Raramente você vê ambientes abertos na série e tal. E é engraçado, ela pode sair pra fazer compras, sabe? No supermercado lá que é todo regido pelo sistema. Na cidade toda sempre mostra que ela é muito patrulhada, né? E dá a entender que tá rolando guerra em volta, só que a guerra em si não é mostrada, né? Só, às vezes, aparece um comentário e tal. E é interessante que os guardas que na rua e tal, eles nunca falam nada, mas dá a impressão sempre que estão vigiando, sabe? Cada passo que ela dá. E você só escuta sabe aquele barulho de walkie-talkie? Uhum. Eles não falam nada, mas só fica sempre aquele barulhinho de walkie-talkie quando passa por perto, sabe? Como se estivesse sendo constantemente vigiada. Eles sempre estiveram em guerra com a Estásia, né? Estásia. Eu preciso de um contexto. Citação do 1984. Ah, então, eu nunca li, mas eu já vi em outros podcasts o pessoal fazendo comparação direto. É uma coisa bem comum pra essas histórias, assim, de regimes opressivos, mas eu acho que até na vida real, né, é uma coisa bem comum. Esses regimes opressivos, assim, em geral, se apoiam em algum tipo de conflito armado pra gerar o medo, né, pra as pessoas não... não verem uma opção melhor, né? O medo de serem conquistados por um poder estrangeiro ou algo do tipo, pra aquele governo autocrático ou extremamente opressivo se manter, né, no poder. A gente vê isso mesmo em diversos regimes do Oriente Médio, a Coreia do Norte, né, que usam sempre iminente ataque americano como uma justificativa para se manter e tudo mais. Bloqueio de informação, né? Exatamente. Já que você falou aí do Handmaid's Tale, né, e você citou a Coreia do Norte, eu queria indicar um documentário que eu vi na Netflix. Eu adianto que o documentário ele é chato. Ele é chato, mas ele é interessante porque ele se chama Under the Sun. Tinha a intenção de mostrar um pouco da vida de uma família na Coreia do Norte, né? Caraca. Só que o que acontece? É um diretor russo, né? E quando eles chegaram lá pra gravar, né, fazer o documentário lá no, na Coreia do Norte, o que aconteceu foi que foi dado um roteiro pra eles e os caras não podiam filmar nada além do, do que aqueles atores norte-coreanos estavam fazendo, né? Cara. Veio um diretor norte-coreano pra conduzir os trabalhos, né? Só que o que acontece? O cara, ele, a câmera digital dele tinha dois cartões de memória. Um cartão de memória ele dava pras autoridades no fim do dia, pras autoridades editarem e aprovarem. E outro cartão de memória ele gravava tudo e escondia. Cara, deve ser interessante você comparar as paradas. Né? E o que ele apresentou foi o que ele pegou no cartão de memória dele, né? Não que o governo norte-coreano aprovou. Cara, seria interessante se ele lançasse os dois documentários, cara. Porra! É, seria interessante, né? Mas é bizarríssimo, meu amigo. Como tudo é montado e artificial, né? Pra fazer aquela família lá que eles estão mostrando a coisa mais feliz do mundo, né? É muito bizarro. Eles ensaiando, sabe? O que o pai vai dizer pra filha, né? Como é o pai no local de trabalho dele. Cara, é muito, muito, muito estranho. Muito estranho. Então, é nessas horas que a gente entende como é que a galera caiu naquele negócio do Cid, do nosso alvo, né? Da Copa. Porque é muito possível, cara. Cara, eu tava pensando como que esses russos, né, que você falou, que são os cinegrafistas, pelo menos eles não foram sequestrados e obrigados a filmar alguma coisa, igual a 40. Não, os caras estão com medo até hoje, né? O filme de 2015, eu acho. Pelo que andei lendo, né, o cara guardando, né, essas gravações todo dia, ele ficava com o cu na mão, né? Porque teve aquela história lá daquele americano que tentou roubar acho que uma peça de propaganda, né? E o cara voltou em coma, né, lá da Coreia do Norte. Nossa. Né? Caraca. E o cara até morreu já, se não me engano, né? Foi há pouco tempo isso, essa história. Não vi isso, não. Foi. Até o governo americano tava tentando trazer ele de volta. Só que ele foi preso lá e quando devolveram ele, ele veio em coma e morreu. Caraca. Morreu poucos dias depois de chegar nos Estados Unidos, entendeu? Sinistro. Aí é bizarríssimo o filme, cara. Eu recomendo, assim, ele tem umas partes muito chatas. Ele, por exemplo, algumas partes ele fica filmando uma criança lá, que seria a filha da família, fica se repetindo, né? Mostrando, por exemplo, uma palestra lá que ela tá assistindo, e essa. Toda essa. Esse marasmo é muito chato. Mas eu acho que ele tem um certo motivo de existir isso, né? Uhum. Ele tem uma intenção em mostrar esse marasmo, né? Mas é bem interessante. Todo o teatro que eles fazem pra mostrar uma coisa quando na verdade é outra, né? A forma como eles controlam o fluxo de informação, como você falou, né? Uhum. Eu recomendo. Cara, eu acho que eu vou acabar cortando o Ike, assim. Fala você, Ike. Você tem alguma coisa pra falar? Não, pode falar. Não, é que eu até queria recomendar até uma coisa que é meio nessa linha também, cara, que é... Até fazendo um paralelo, em um dos últimos podcasts que a gente andou falando sobre podcasts, eu me lembro de ter comentado, já comentei mais de uma vez, na verdade, do Invisibilia. Lembra que eu disse que é um podcast gringo que é um dos que eu acho, assim, melhores, porque pelo menos é muito bem produzido e tal. Eles até lançaram a terceira temporada que eu ainda não parei pra escutar, mas... Eu até cheguei a comentar, né, que não seria da hora se tivesse aqui no Brasil um podcast nesse formato, assim, meio documentário. E aí eu me dei conta que existe, cara. É um podcast famoso que eu já tinha ouvido falar, só que eu não sabia que era essa pegada, né? Que é o Projeto Humanos do Ivan. Vocês conhecem? Sim. Ele sempre comenta no Anticast, né? Ele sempre comenta no Anticast, eu já tinha ouvido, mas eu não sabia que era isso a pegada do negócio, né? E é basicamente isso, né? Entrevista, tudo bem que é outra temática em relação à Invisibilia, né? Invisibilia é um pouco mais light, né? O Projeto Humanos, eu escutei a primeira temporada e terminei a segunda hoje, que são... A primeira é uma entrevista com a sobrevivente do Holocausto, né? Que foi pra quando um campo de concentração, ela era da Iugoslávia, se não me engano. A falar da rotina dela, como é que era lá, né? Que hoje ela tá no Brasil, né? É uma senhorinha já, né? E a segunda temporada, que foi bem grande, né? Acho que teve uns 14 episódios, mais ou menos. Foi justamente falando da situação da Síria, né? Que ainda tá atual. O podcast acho que é de 2015 ou 2016, mas ainda tá bem atual também. A situação lá ainda tá arrebentando até hoje, né? É, que a guerra começou acho que em 2011, não foi? 2012, mais ou menos, sei lá. Cara, é bizarro. O Ivan, cara, ele conseguiu pegar uns depoimentos muito doidos. Eu não sei se vocês lembram, que eu comentei até que eu já tinha escutado um Anticast há um tempo atrás, que era falando do comportamento do Estado Islâmico em relação à internet e tal, que ele tinha pego um cara da inteligência lá dos Estados Unidos. que é brasileiro, que deu uma entrevista pro Ivan, né? Que eu disse, cara, como é que o cara conseguiu? Aí ele, esse cara, ele, pelo jeito, ele conheceu justamente no, com o Projeto Humanos, né? Pelo que eu entendi, que ele comentou toda a experiência que ele teve. E uma das coisas que, que eu escutei no rádio, que o general passou para nós, o general que estava em comando, ele falou, meu, a partir de agora, tudo que vocês verem que se mexer é para matar. O que passou na tua cabeça quando você ouviu o general falando que se mexer é pra matar? Foi a melhor ordem que eu escutei na minha vida. O que o pessoal me falou que estava fazendo, sob o comando de Zarqawi, Abu Musab al-Zarqawi, foi justamente o que o al-Baghdadi hoje faz, que era o braço direito de Zarqawi, que é o comandante, o líder do ISIS, né? Do ISIL. Em Fallujah, você via no satélite, né, nas imagens que nós pegávamos, você via execuções nas ruas, todo dia, decapitação, entendeu? O que você viu no filme ali do American Sniper, que quando aquele cara pega aquela criança e pega o pai e o butcher, né, e vai o açougueiro lá e vai botar a furadeira na cabeça do cara, que ele tinha, né, conversado com a gente, tudo. Aí a gente via aquilo lá pelas imagens satélite, mano. Então era uma coisa que nós estávamos vendo o que o cara estava aprontando com quem praticamente poderia ter algum relacionamento, não só conosco, mas com o governo iraquiano, entendeu? Tava execuções em massas na rua. Então, quando essa ordem chegou, e nós sabíamos, quem ficou lá dentro era um hardcore, die-hard Al-Qaeda. Cara que estava pronto para morrer, porque morrer lutando pelo islamismo, é um martírio, né? Você vira um mártir, né? É uma honra. Então, quem estava ali era. E tem outra. Isso, tem mais um detalhe. Isso, sabe quando aconteceu? Na época do Ramadã. E de acordo com o distorcido islam que eles pregam, se na época do Ramadã você matar um infiel, né, um americano, por exemplo, equivale a 100 que você mataria. Então, eles, na época do Ramadã, se você conseguir lutar, matar ou morrer pelo islam, é uma glória maior do que você simplesmente morrer pelo islam, numa outra época qualquer. Ele pegou isso, pegou relato de refugiado, pegou relato de jornalista que foi pra lá, teve um cara que foi pra lá, chegou na Síria, no mesmo dia que ele foi pra lá, ficou preso, foi preso pelo o exército, no caso, né? Que beleza, hein? É, ele contando a história dele, ele disse que todas as vezes, ele não falava árabe, né, então várias vezes o pessoal tirava ele, começava a querer torturar ele, né? Ele chegou a ser torturado com cigarro e tal. Todas as vezes que ele saía da cela, ele falava, beleza, é hoje que eu morro, cara, é hoje que eu morro. E ele consegue passar essa sensação no depoimento do cara, né? Até que, eventualmente, ele conseguiu sair por conta que a embaixada entrou em contato com o exército e conseguiu localizar o cara, sabe? Muito bom esse podcast. Fica aqui a recomendação. Ele tem uma terceira temporada que eu não sei nem de que se trata, ainda não escutei a terceira temporada, né? Mas tanto a primeira sobre o Holocausto como esse segundo sobre a Síria, a segunda temporada, muito boa mesmo, cara. Virou já um dos melhores podcasts que eu já escutei. Assim. São séries de episódios sobre o mesmo tema? A primeira temporada acho que tem uns 6 episódios, não tem muito não, sabe? Que é focado mais no depoimento dessa mulher mesmo, né? Dessa senhora que foi... que ficou em Auschwitz, inclusive... Você vê pelos olhos de uma pessoa que realmente passou pela parada, né? É uma coisa que a gente costuma ver tanto em filme, nos livros, você vê a história de uma pessoa, né? Você vê no depoimento de como a coisa começou, aquela história de, a gente sabia do nazismo, a gente conhecia, sabia do que eles estavam fazendo, mas tinha muito na nossa redondeza, apesar de a gente ter muito medo, sempre tinha aquele discurso de, não vai chegar até aqui, sabe? E você vê pelo depoimento dela nível, né, um negócio chegando, né? Aos poucos, até que um alemão bate na. Fala disso, ó. Amanhã a gente. Pegue suas coisas, que amanhã cedo a gente tá aqui. e não falar nem pra que era. Ele sabia só que tinha que sair, mas não sabia pra onde que eles estavam indo, sabe? E, uhum. Então, tudo isso também eu faço um paralelo com o próprio Handmaid's Tale, sabe? Que você vê que é um negócio... cada vez que você vai vendo esses depoimentos, você vê que o Handmaid's Tale não é tão ficção assim, né, cara? Porque essa parada pode acontecer. Você vê isso também acontecendo. Quando eu falei dos flashbacks da série, né? Que mostra a sociedade antes de chegar naquele ponto. E você vê que tem coisas que a gente vê, né, acontecendo. E até falando ainda do Projeto Humanos, é interessante você ver toda essa primeira temporada sobre o nazismo e tal, Segunda Guerra. E é normal a gente se pegar pensando, não sei se eu sou ingênuo, mas eu imagino que seja normal as pessoas pegarem pensando, ah, ainda bem que isso passou, né? Mas quando você escuta depois a segunda temporada sobre a situação da Síria, cara, 2011, hoje, na verdade, 2017, né? Você vê que tem gente que passa por coisas que a galera passou nos campos de concentração, né? Você vê relatos de refugiados da Síria dizendo que ouvi histórias do pessoal do Estado Islâmico entrando lá, tirando uma criança de poucos dias de vida do colo da mãe e assando no forno na frente da mãe, sabe? Porra! Isso é acontecendo coisas desse tipo hoje, cara. Nessas horas eu não tem como eu ficar muito otimista, né? Eu tava otimista naquele Gavi Estática falando, não, as coisas estão melhorando. Eu sei que é um lado podre hoje do mundo, talvez, né? Mas sei lá, é foda. Pensa pelo lado bom, o Flyfish. Hoje em dia, o resto do mundo não considera isso uma prática aceitável, né? Toda vez que a gente escuta isso acontecendo, a gente reconhece automaticamente como uma atrocidade, né? Não, tempos atrás, isso daí era tipo assim, é isso aí, tá em guerra, é isso aí que acontece mesmo. É, então, mas é porque a gente sempre estiver pensando como se isso fosse coisas de tempos atrás, né, cara? Foda que ainda existe, então isso pode voltar, sabe? Só isso que eu fico... O meu cagaço é esse negócio se espalhar, né, cara? Mas essa é a importância da gente ficar... da gente sempre lembrar, nunca se esquecer, saca? E se posicionar, né? Sempre que alguém tenta levantar essa bola, você tenta abaixar ela. Né? Isso, exatamente, porque o risco é justamente de todo mundo esquecer, deixar pra lá e daqui a pouco isso daí tá se normalizando e tá voltando, entendeu? Eu não lembro de coisas, acontecer esse tipo de coisa, de pessoas andando com bandeiras nazistas, com orgulho, assim, cara. A gente sabia que esses caras existiam, mas eu não lembro disso acontecer recentemente, como tá acontecendo nos Estados Unidos, né, cara? Por isso que o meu medo é esse, sabe? Dessa parada se espalhar. E a gente até fala do Estado Islâmico, depois vem essa galera, você vê que existe focos de pessoas desse tipo espalhados por aí, né? Que tem até um depoimento nos últimos episódios, inclusive, dessa temporada da Síria, do Projeto Humanos, que tem um relato de um cara, de um alemão que vive no Brasil, ele fala português, né? Deu uma entrevista pro Ivan. E ele tá lá na treinando a galera lá contra o Estado Islâmico, sabe? E ele, aí o Ivan pergunta, mas quem? O governo te paga alguma coisa? Como é que é? Você... Aí ele, não, eu sou totalmente voluntário. Eu disse, por que você é voluntário? Eu disse, não, cara. Não é... Isso não é... Eu não tô lutando, seja pela Alemanha, seja pela Síria. Eu tô lutando em favor da humanidade nesse ponto, sabe? Porque o que esses caras fazem, depois você vê ele dizendo que ele tem um filho. Eu disse, cara, toda vez que eu vejo uma criança decapitada, eu já penso no meu filho, cara. E a gente vê esse tipo de coisa lá. Disse, o dia que eu vi uma criança decapitada lá, eu acho que foi o pior dia da minha vida, cara. Não tem nada que se compare a isso, sabe? Por mais que ele já tenha entrado em combate antes, ele disse, cara, nada compara com aquilo, sabe? Tá agradável, né, esse assunto? Esse retorno do Gavi Estática, da uma maneira. Pra ficar mais agradável ainda... Eu lembrei de uma coisa. Olha o pororoca, menino. Sabe, uai, que você sabe ali na Cinelândia o clube militar, né? Sei, aham. Que tem ali. Sim. E teve uma vez, alguns anos atrás, teve uma comemoração lá. Eles estavam comemorando o golpe de 64. Aham. E teve um pessoal que se organizou pra fazer um protesto, né? Na frente do clube militar, na frente da festa. E tava lá rolando protesto, e parece que a comemoração tava tendo lá, e minha colega tava lá, essa menina que trabalha comigo hoje, se organizando pra fazer o protesto no momento da festa, né, da comemoração lá do golpe e tal, e com faixas, né, fizeram até uma projeção na parede do prédio, com várias imagens relativas à tortura e tal. Eu sei que em algum momento lá do que tava acontecendo, a coisa começou a esquentar, já tinha mães, gente que foi assassinada durante a ditadura, né? Começou a haver um conflito lá. Eu sei que um monte de velhinho lá, né, de participando disso, né, dessa comemoração, e eles muito agressivos, sabe, com os manifestantes, dizendo, porra, virando pra uma mãe, assim, sabe, que tava protestando, dizendo, porra, matei seu filho mesmo, esquartejei ele, gritando assim, sabe. Então, cara, é isso que eu acho bizarro, a galera falar essas coisas com orgulho. Falando com orgulho, sabe, cara, isso é uma coisa tão revoltante, sabe, são pessoas, assim, tão nefastas e, cara, eu não tenho palavra pra descrever o quão escroto é isso, sabe, uma pessoa agir dessa forma, sabe. E pra, assim, corroborando o que você tá dizendo, né? De que ainda tem gente que pensa dessa forma de tem e sempre vai existir, não é? Então, é isso que eu só falo, assim, beleza, o Estado Islâmico é uma coisa escancarada. É uma região pintada do mal, né? Foda essa galera que não tá pintada, a gente não sabe, né? Sabe aquela parada? Isso pode ser até meio mal interpretado, né? Porque vai parecer que eu sou extremista, mas sabe a ideia por trás do Bastardos Inglórios, daquilo que o Aldo Rain fala? Você vai tirar esse uniforme? Okay, vou queimar. Então, esse que é o problema, cara. A gente não sabe que você é nazista se você tirar esse uniforme. Só que claro que não tô falando que é pra fazer isso na cabeça da galera, né? Mas isso, apesar de ser uma coisa, a coisa brutal lá do filme, que até chega a ser engraçado no filme, né? Mas a ideia por trás daquilo faz sentido, querendo ou não. Faz, né, sentido, cara? Faz muito. É, com certeza. Ah, não precisa ir numa obra de ficção, né, cara? Só ver quantos oficiais nazistas escaparam e vieram parar aqui na América do Sul depois da Segunda Guerra Mundial, né? O próprio Mengele, ninguém mais, ninguém menos, veio morrer aqui em Santos, acho que na década de 70 ou 60, uma coisa assim. É, tem muita gente que foi pra Argentina também, né? É. Inclusive, esse ano eu tive a oportunidade de visitar um campo de concentração, vejam só. Caraca! O pessoal fala que... E o sentimento é bem, porra, é bem sinistro, cara. É, o Link já teve uma vez que o Jovem Nerd foi lá, eles filmaram lá bastante coisa, assim. Pelas filmagens já dá pra notar, imagina você tá lá num negócio que você sabe que... É, eu lembro. Você entra na... Você chega a entrar nas câmeras de gás, né? Tem uns negócios desses assim, né? Sim. Tem um lugar lá que o pessoal dormia, não é? Onde eu fui tinha umas partes até meio queimadas assim, porque acho que na década de 90 teve uns neonazistas, uns skinheads que tentaram queimar o lugar lá. Mas ainda tem bastante coisa lá. Tem um local lá onde eles executavam as pessoas com tiro, né? Uhum. Porra, é muito sinistro, cara. Você pensa que ali ele pegava pessoas que não tem nada, cometeram nenhum crime, e simplesmente executava as pessoas. Uhum. É uma coisa que o Felipe Figueiredo, lá do Xadrez Verbal, ele bate bastante na tecla, né? Que foi uma época que o pessoal estudava maneiras efetivas de matar o mais rápido possível. E isso não como, como transformar o assassinato numa coisa industrial, né? Uma coisa industrial. E não por questões humanitárias, simplesmente porque tinha muita gente pra matar e tinha que fazer isso rápido, sabe? De forma prática. O Lauro, né? E a Monique, quando eles foram na Alemanha, há um tempo atrás, eles visitaram uma base da Gestapo, que ficava dentro de uma cidade, acho que da cidade que eles estavam, né, que era Köln, se eu não me engano. E que era sinistro, né, as pessoas arranhavam nas paredes, assim, tipo, não sabendo por que tava lá, contando a história de vida, sabe? Muito, muito sinistro isso, cara. É, meus amigos, eu conclamo o Aiken a dizer alguma coisa que ele tenha assistido ou consumido que seja um pouco mais feliz. Mas é difícil, né? Se tratando de... eu acho que, inclusive, jogo, né? Bem fácil. Embora eu também tenha assistido, não por completo, mas tenha assistido uma boa parte do The Man in the High Castle, né, durante esse tempo. Na Amazon, né? Não na Amazon. Mas que é um seriado sobre um universo alternativo em que os nazistas ganharam, né, a Segunda Guerra Mundial e... Cara, essa conversa tá lá, Pororoca de Chorume. Pororoca de Chorume, né? Mas já temos o nome do podcast, né, cara? Que eles ganharam... Um universo alternativo em que eles ganharam a Segunda Guerra Mundial e que os Estados Unidos é dividido, né, a costa leste até quase na metade, assim, controlado pelo Terceiro Reich, né? E a costa oeste é controlada pelo Império Japonês. Então, e tem uma área, tipo uma zona de exclusão entre os dois no meio, assim, e a história gira em torno de uns filmes, né, na série, gira em torno de uns filmes que contam um universo alternativo em que os nazistas não ganharam a Segunda Guerra. caraca, é muito sinistro, cara, e é muito pesado. Mas eu não quero falar sobre isso, não. Eu quero falar sobre outra coisa. Um outro seriado que eu tô assistindo, inclusive, falta só o último episódio pra eu terminar a segunda temporada, que é o The Expanse. Cheguei a falar com vocês, né? Mas não tive tempo de ver ainda, não. Cara, é muito foda, é muito maneiro. É uma série baseada em uma série de livros também, né? De mesmo nome. É de ficção científica, só que ela é uma ficção científica um pouco mais hardcore, né? Ele, por exemplo, não existe viagem mais rápida do que a luz, a história toda se passa no nosso sistema solar, né? Toda baseada no nosso sistema solar. Basicamente, o nosso sistema solar, ele é dividido entre três facções. As Nações Unidas da Terra, a República Marciana, que Marte já foi colonizado durante esse tempo, e eles tentam terraformar Marte, né, e sempre encontram problema, mas viram uma entidade política independente da Terra, né, nesse período. Uhum. Tem guerra de independência? Sim, tem diversos conflitos de independência. Chega a citar data? Cara, eu não tenho certeza, mas dá a entender que são, tipo assim, talvez uns 150 anos no futuro, uhum. Saca? Talvez um pouco mais, assim. Já sabe quem é o líder de Marte, né, cara? Não, quem? Pior que eu esqueci o nome do cara. Qual é o nome do cara lá da inteligência, que diz que a gente vive na simulação? Elon Musk. Elon Musk. Elon Musk. Sacanagem. Ele já vai ter inventado uma forma de ficar viver pra sempre, né? Não, ele vai estar na consciência dele, sei lá, vagando. Mas aí, a terceira facção que tem no Sistema Solar é tipo o pessoal que vive no cinturão de asteroides, né? Entre Marte e Júpiter, que é uma, tipo, uma coalizão de asteroides e habitats, assim, construídos no cinturão de asteroides e tal, que tem uma pegada bem anarquista, assim. E, cara, a história é muito foda, assim, não dá pra falar muito sem dar muito spoilers. A história toda é baseada em espionagem e politicagem entre as facções e empresas que tentam desenvolver armas ou jogar um lado contra o outro. É muito maneiro, cara. É basicamente a Terra e Marte, só tem mais planetas. Júpiter não tem como morar ninguém, né? Tem planetas até, assim, não tem como. Na segunda temporada, eles até exploram um pouco uma estação agrícola em Ganymede, né? Uma das luas de Júpiter. Ah, certo. E dão a entender, inclusive, que tem algumas outras luas, tem bases também, né? Mas, obviamente, né? Júpiter é um gigante gasoso, então... Não tem como, é impossível. Isso. Se você é esmagado, só de chegar perto do planeta. Não, pô, você vai com um aspiradorzinho, tira o gás, é pequenininho. É só uma pedrinha no meio. É exatamente assim que funciona a ciência. Algum de vocês assistiu It? A coisa? Não assisti, cara. Eu não assisti nem o clássico, pela verdade. Nem li o livro, nem nada. Eu tô doido pra ver. Você já viu, Fábio? Eu vi, cara. Eu vi. E aí? Inclusive, eu vi numa ação promocional do Pode Terror da do Mundo do Freak, foi de graça, então valeu. Ah, maneiro. Foi da hora. Foi. Teve até pipoca aí, refrigerante. Uia, cara, que coisa. tudo de graça? Valeu aí. Tudo de graça. Isso. Foi muito bom, obrigado. Mas eu li o livro, né? Há alguns anos. Uhum. Ah, maneiro. E aí? E a adaptação foi boa, né? Agora, eu acho que a adaptação falhou em transportar aquela sensação de medo do filme, entendeu? Imagina que você tá lendo o livro e em determinado momento do livro tem um moleque andando na periferia da cidade de bicicleta, ele vê uma casa totalmente bizarra, não tem ninguém na rua, o local totalmente sinistro, e lá dentro da casa tem um palhaço segurando um balão de... um balãozinho, né? Uhum. Isso é extremamente sinistro você lendo. No filme, quando ele mostra isso, sabe, a sensação não é a mesma, entendeu? Uhum. Eu acho que é muito difícil, né, cara, fazer uma parada que seja tão aterrorizante quanto a sua imaginação, né? Exatamente, é muito difícil. Uhum. Tirando isso, esse problema, né, o filme eu gostei, ele é legal. Maneiro. Diverte, e o palhaço acho que ficou bem, conseguiram reproduzir bem o palhaço não, né, aquele ser, né, do livro. Uhum. Eu acho que ficou legal. Legal. Inclusive, essa observação sobre a cena raramente vai ser tão terrorizante como a imaginação. Talvez seja um dos grandes desafios que o pessoal tem até hoje em adaptar alguma coisa do Lovecraft, né, cara? Que ele é baseado quase que totalmente na imaginação da pessoa, né? Com certeza. Na imaginação, na verdade, considerando... no que você não consegue imaginar, na verdade, né? É isso que eu ia falar, especialmente considerando a quantidade de criaturas são indescritíveis, né? Próprio Cthulhu, o esquema, a piadinha que todo mundo fala de um jeito é justamente por causa disso, né? Porque é uma coisa que é impronunciável. É apenas uma representação do que é aquele nome, né? Que você não consegue. Nenhum humano consegue pronunciar o nome do daquele ser, né, cara? Inclusive, eu não assisti a Bruxa ainda, cara. Deu uma cagada lá e esqueci de voltar a assistir depois. Ultimamente, cara, isso já tava antes do Luke nascer, né? Esse meu hábito, e agora acentuou mais ainda que eu não consigo mais ver um filme do começo ao fim, né? Todos os filmes viraram série pra mim agora. Aí. Que pariu. Só que aí aconteceu que eu fui assistir a Bruxa, cara, eu já fiquei cagaço uns 10 minutos de filme. Eu disse, vou assistir depois, aí eu não voltei ainda. Mas acho que eu tenho que assistir do começo. É maneiríssimo. Muito pouco. É maneiríssimo. Né? O clima do filme já começa muito. Inclusive, acontece coisa que eu achei até que ia pela descrição do povo desse filme, achei que ia demorar mais pra acontecer. Já acontece coisa bizarra no início. Cara, então deixa eu recomendar um outro filme de terror aqui pra colocar combustível no seu cagaço. Chamado The Void. Eu ouvi falar desse filme, cara. Eu acho que ouvi. Mas eu ouvi muita gente falando mal. Caraca, eu achei muito foda. Achei um dos melhores filmes de terror que eu vi em muito tempo, cara. Ele é um filme Lovecraftiano, né? É extremamente Lovecraftiano, assim. E, cara, ele é um filme sem gracinha, saca? Ele não fica inventando sustinho barato, não fica... Eu não gosto disso. Quando ele quer te aterrorizar com a parada, ele te aterroriza com o quão bizarra é a coisa, não com sustinhos galhofas que todo mundo já espera. Cara, isso que me dá cagaço. Só fazendo um parênteses aqui com o Mente da Bruxa, só um pouco que eu assisti, não foi que apareceu uma coisa bizarra pulando na câmera, não. Foi uma figura muito lentamente mostrando o que ela estava fazendo, sabe? E isso foi me dando uma angústia, que eu disse, cara, eu tô vendo, mas eu não quero continuar vendo isso, sabe? Mas sabe por quê? É porque eu tenho um filho pequeno. Isso tem um pouco a ver também. Tem um pouco a ver. O maneiro do The Void é que ele se passa quase todo dentro de uma delegacia, né? Uhum. E delegacia... Não, minto. Dentro de um pronto-socorro. Imagina a galera dentro de um pronto-socorro, assim, se escondendo e quando eles olham lá pra fora da estrutura, né, do prédio onde eles estão, vê um monte de sujeito encapuzado, vestido com umas roupas ritualísticas, assim, cercando o prédio todo, e você começa a ter coisas macabras acontecendo dentro do prédio. Ele se passa todo dentro do prédio? Aham. Uhum. Só o iniciozinho, assim, que tem um policial que vai pra lá, né, mas, pô, é muito foda, cara. Quem puder assistir The Void... Então vale a pena. Vale, eu gostei muito. Muita gente reclamando, assim, dos efeitos que travam um pouco do clima. Cara, pelo que eu vi, esse filme foi praticamente feito por financiamento coletivo, né, cara? Mas, assim, eu não achei os efeitos ruins, não. Não, muito, né? Pelo contrário, eu achei... Os efeitos são praticamente todos efeitos práticos, né? Sim. Quando a galera não tem muito dinheiro, se apela... Na verdade, até quando tem dinheiro, cara. Apelar pra 3D pra filme de terror, muitas vezes fica uma parada bizarra, né? Eu bosta. Eu sempre pego o exemplo do próprio Alien, né? Apesar que eu vejo muita gente reclamando do Oitavo Passageiro lá, dizendo, ah, dá pra ver claramente que é um cara fantasiado. Eu nunca tive essa impressão, cara. Ah, não, palhaço, quem fala isso é um babaca pedante. Eu assisti esses dias Eu nunca tive essa impressão de, é um maluco fantasiado. Não, cara, eu acho muito real aquilo ali. Esse é um dos problemas do Reeves também. Em alguns momentos eles usaram CGI, né? Ah, tá. Esse é um dos problemas que eu acho. Uhum. Ah, pode crer. É. Tá vendo no YouTube, Ike? O quê? O The Void? O The Void, ou não? Cara, não sei. Uma boa pergunta. Deixa eu verificar aqui. Peraí, The Void já faz parte daqueles cultos que você tava falando outro dia lá, que... Ou eu tô viajando totalmente? Ah, ele não é curta, não, mas... Não, vocês estavam falando de uns... Acho que era tipo uns curtas de terror, sei lá. Ah, do Outros Estúdios, pô. Ah, mas... Caraca, que excelente ter tocado no assunto. Isso daí vale a pena ser comentado também. Sim, sim. Pra quem não conhece, o Neil Blomkamp, ele é um diretor, né, sul-africano, que ele dirigiu Distrito 9, dirigiu Elysium... Dirigiu alguns outros filmes que eu não tô me... Chap, né? Aquele do robô é dele também. Chap, eu assisti esses dias também, muito bom. E ele começou com uma equipe dele, assim, a fazer uns projetos de curta-metragem que ele tá colocando direto no YouTube, cara. Os vídeos de meia hora, assim. E são muito maneiros, cara. São muito maneiros. Qual que era aquele que vocês estavam comentando lá? Que começava com um cara e uma mulher conversando, que parece que aparentemente toda a equipe deles morreram. Zygote, o nome. Zygote, né? Esse eu comecei a assistir, mas eu não tava acompanhando lá, que tava sem legenda, aí eu desisti. Eles têm legenda, cara. Legenda não, que eu tinha baixado pra ver depois, aí eu não vi no YouTube. E só falando que eu não achei o The Void no YouTube, não. Achou não, né? Não achei, não. Mas o Oats é Oats, né? O-A-T-S Studios. Pra quem quiser ver, coloca um link aí quando publicar esse Game Starter também, o Fly. Tranquilo. Cara, é muito foda. É muito maneiro. E é umas ideias diferentes, saca? Do que o... Sim, sim. Do que a gente tá acostumado a ver em Hollywood atualmente, né? Eu vi também, eu acho que o Ike também, o Firebase, que se passa na Guerra do Vietnã. Firebase foi o mais gostei. Favorito, é. Ele visualmente incrível. Uhum. Incrível, incrível, incrível, muito bom. E eu vi também um chamado Haka, que é sobre uma invasão de alienígena na Terra. Isso, esse foi o primeiro que eu vi até. É. Eu vi três filmes, eu vi o Zygote, que é muito estranho, né? Basicamente, esse casal que o Diego citou aí, né? É num futuro, né? Uhum. E eles são atacados por um monstro que é feito por parte de pessoas, né? É, imagina que o monstro, ele pega os cadáveres, assim, absorve os pedaços todos na massa dele, e aí vira aquela montanha com, tipo, 90 braços e pernas. Uma parada meio Enigma do Outro Mundo, né, cara? É, uma parada É claramente uma inspiração, o Enigma do Outro Mundo. É, tanto o cenário, né, gelado. E isso também. Muito foda, cara. Muito foda. Caraca, por falar nisso, eu ganhei da minha namorada um livro, de uma coletânea do Lovecraft, que é gigantesca e é muito foda, cara. Ah, o amor, né? O amor, cara. né? Que coisa romântica, né, cara? Caraca, melhor tipo de romance. É, um romance indescritível e inominável, tal qual Cthulhu. Mas pra você ver como esse pessoal mais nerd, né, que nem a Vi. Hoje mesmo a Vi tá falando que meu aniversário tá chegando. Ele fala, você quer que eu compre um bolo pra você? Eu disse, cara, essas coisas você pode comprar sem me falar. Mas se você vai me falar se eu quero, pega o dinheiro e compra um jogo pra mim. Assim, se você comprar o bolo, eu vou comer, eu vou gostar. Mas se você tá me dando opção, pega o dinheiro e compra um joguinho pra mim. E aí, pessoal, estamos aqui de volta, né? Temos um anúncio. Pois é, um jabá. Uma propaganda. Quer dizer que o Gavin Stática conseguiu um patrocinador, finalmente? Na brodagem, conseguia. Na brodagem. E aí, Fábio, por que... Mas veja só, Diego, você conhece alguém que esteja fazendo Enem, estudando pra concurso, alguma coisa assim? Ó, pra ajudar no som narrativo, eu vou dizer que eu conheço, mas eu não conheço, não. Conhece? Conheço. Não conhece, não. Porra, cara. Quer dizer que conhece. conheço várias pessoas. Então nós temos aí com um parceiro que chama Companhia do Saber, que é uma escola de aula particular. Uhum. Você deu uma olhada aí no site, Diego, gostou? O que você achou? Achei bem interessante. Agora, um pouco de transparência, né? Por que estamos anunciando aqui o Companhia do Saber, né? Companhia do Saber é um empreendimento de minha digníssima esposa, Renata. Se você está estudando para concurso, todas as disciplinas, né, matemática, física, principalmente português, redação, tudo isso você encontra lá na Companhia do Saber. Uhum. E é muito fácil, né, você consegue agendar todas as suas aulas e pagar pelo site. Se você não quiser fazer isso online, não se sente seguro, você pode ligar também e agendar, e o professor vai na sua casa, né. Isso se você morar no Rio ou em Teresópolis, que é na região serrana aqui do Rio de Janeiro, né. Eu vi que tem o pagamento aqui, tem o PagSeguro, Mercado Pago, PayPal, então são coisas aí que já estão bem estabelecidas, né. Exatamente. Dá pra dar uma tranquilidade pra galera que quiser testar e tal. Isso mesmo, se você tiver esteja estudando para concurso, tiver aí com pendência alguma matéria, né, na escola, aprender um pouco mais de redação, né, tem aula de redação para grupos, é só entrar no site lá da Companhia do Saber, que é www.ciadosaberaulas.com.br. Vai estar aí no post. Né? Tranquilo, colocarei. Tô vendo aqui que tem as matérias. Acho que não é só ensino médio não, né, Fábio? Tem aqui matemática, cálculo e estatística? Sim, tem para o ensino superior também. Uhum. E se você não tiver em Teresópolis, nem no Rio de Janeiro, as suas aulas podem ser pelo Skype, que ocorre tudo certinho, do mesmo jeito. Tranquilo. Tem um e-mail que você pode entrar em contato, que é ciadosaberaulas@ciadosaberaulas.com.br. É só lá mandar sua dúvida, se informar como é que são as aulas e estudar, né, meu amigo? Que... É, também não é assim, né? Você não vai pagar e já passa no concurso, né, cara? É, pô, tem que assistir a aula e estudar, né? Uhum. E tirar suas dúvidas, claro. Beleza, links estão no post, então quem se interessar, só dá uma olhada lá no site, ver as disciplinas que eles têm disponíveis. Que eles têm disponível. Falar certo, né? Quer dizer, eu falei certo primeiro ou falei depois, hein? Já não sei mais não. Tô confuso. Como é que você vai fazer uma propaganda de escola falando errado? Pois é, né? Tô precisando, né? Tô precisando também. Precisando entrar lá no site e agendar sua aula. Tranquilo. Este podcast foi editado por mim, Diego Maciel. Ajuda na revisão por Diego Ferreira, Laura Lima e William Cabral. Imagina o post por Fabiana Tamashiro. E fica aqui meu agradecimento a todos. Falou!